noite, os seus olhos agora contemplam algo espetacular. Tá na hora de começar! A nova era espetacular. Chegou! Espetacular. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, bem-vindo à nova era espetacular em nome de empresário Bad Boy Betinho Promoções. E ela! E André Lisa Paixão, apresentam o novo Mega Robson. Tá na hora! Aqui no hobby é uma loucura. Joga tudo pra cima que vamos começar! Vai subindo! Alô, galera de Japuíra! Estamos de volta! A tradição mais uma vez traz o show do Robin! E o show do Robin! Tradicional festa no Divino Espírito Santo! E vamos começar o show do espetacular! Espetacular! Espetacular! Já tá na hora! E pra comandar o show! DJ Júnior Eletrizante! Bora começar! Joga! Vai jogando a mãozinha! Joga pra cima! 3, 2, 1, agora! Toma! Por favor! Gira meu robô pro lado direito aí! Ao lado direito! O robô vai te pegar! Tá na hora de pegar! O robô vai te pegar! Vai girando pra esquerda! Ao lado esquerdo! O robô vai te pegar! Pega meu robô! Pega meu robô! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! Olha o robô no varajão! Acelera! Mexe o meu robô! Vai mexendo, hein! Bora movimentar o meu robô aí, garoto! Toma! Acelera! Explode o bagulho! Toma na batida! Vou puxar o seu cabelo, te dá bastante tapão na bunda. Toma de tapinha. E toma uma tapinha. Toma de tapinha. Quem sabe canta? Funda rajar. Explode! Torcida do Flamengo! E a torcida do Corinthians tá por aí também, tá? Galera do Palmeiras, joga pra cima aí! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E sabotei o copo dessa piranha. E sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Vai explodir! Vai explodir! Mais pólvora! Vai explodir, vai explodir! Todos os canhões! Explodiu! Explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Deixa eu tocar. Vesti tudo por você, mas você não me deu. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de... Quem souber pode cantar bem alto aí, hein? Meu bem, os olhos se encheram de lágrimas. E agora? E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. E em breve eu que vou rir da sua cara. Quem souber pode cantar, vai! Não, perdão, pode chorar! Pode! E você? E pode chorar! Não chora não, minha filha! Amor, eu sofri tanto sem você. E você? Não pensei que um dia fosse te perder. Em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Aí tu canta pro teu ex assim. Você me perdeu e agora chora. Então tchau, dá tchau. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci. Não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E a jovinha aqui do hobby, elas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê? Ela é linda. Ela é o quê? Ela é pura. DJ Júnior. DJ do Rank tá tocando. Eu tô de olé com a prostituta. Toma no batidão, e toma no batidão, e toma no batidão. Vai eletrizante, bota a bota pra lembrar. Vai eletrizante, fui pra lembrar, fui pra lembrar, fui pra lembrar, fui pra lembrar. Lembra, garoto! Lembra um pouquinho, lembra. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. E o sonho? O sonho acabou. Não peço desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha. E você? Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Não deu valor, não deu valor. Me deixou só, me deixou só. Você feriu uma criancinha que sempre te amou, sempre te amou. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Vou pra balada, vou pra balada. Solteira, pra balada. Solteira, pra balada. Vem pra balada, vem pro hobby. Vem pra Chapuíra, vem curtir. Se divertir aqui no Robozé. Aí, aí. E você? Nunca pensei me apaixonar. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida. Foi feito? Foi feito pra mim a vida inteira. Charles, o meu grande amigo Paulinho Cachorrinho, sempre fechado com o Júnior. Vem assim, já meu parceiro Jefferson. Paulinho Carnes no telão aí, Fagner. Robson. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim, é noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração trazer ela de volta pra mim. Eu e ela, eu e ela, só nós dois, eu e ela. Meu rubi, eu e ela. Minha filha, só faz a conta aí, vai, vai. Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer. E aí, Paulo? Dois, um mais um, dá dois, menos você. DJ Valtinho, o homem que comanda o furacão aqui no Japuíra. Forte abraço, Valtinho, é nóis, tamo juntos. Um mais um, dá dois, menos você. Sagrado DJ Irã. É assim que se faz. Opa! Olha o giro! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai girando, vai, bora. Tá no giro aqui no Japuí. E a galera vai lembrando. Vai DJ, vai DJ, vai DJ. Solta o play. Toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tradição, Divino Espírito Santo, estamos juntos pra cima! Eu me apaixonei e você não percebeu. Aí se apaixonou, foi? Foi? Eu me apaixonei e você não percebeu. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Alô, Marino Marley, não chega, meu filho! Despertava o amor, bora ver, bora ver! E no seu olhar, que podia amar alguém. Família Mega, tô de boa, também tá aqui com a gente! Valeu, galera! Pode ser que um dia, você olhe em mim também. O Henrique do Jurunas, equipe Os Carinhas, valeu, Henrique! Eu me apaixonei. E você não percebeu. Eu me apaixonei. E você não percebeu. Vai virar mais uma. Pra galera lembrar e relembrar. Aqui no Marajó. O show do Ag me faz sonhar. Não consigo controlar. Curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta. Antônio Pressão, valeu Antônio. Marquinhos que a galera gosta de escutar. A gente vai tocando pra todo mundo curtindo uma boa. Os malvados estão aqui com a gente. Valeu, um forte abraço. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos. Comanda a loja, Stephanie Lucas. No telão aí, Fagner. Stephanie Lucas, sempre fechado com o Júnior. Herói! Dá ali meu hobby! Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. DJ Nael, top 10. Do magnífico Tubarão Negro. Do Marajó, forte abraço. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Isso é amor demais. Amor pra recordar. Assim pra ele agora, fala, fala. O que todos querem é só separar nós dois. Cê é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim, o nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você. E o nosso amor? O nosso amor. Aquele amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Aí tu ama? Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só. O pai do Blast tá na área. Eu só. Forte abraço. Você. Eu quero só você. É o pressão. E o Márcio tá aqui comigo. Fala, Márcio. Opa! Opa! A equipe 100% alucinado também tá com a gente. E você? Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim. Parto pro tudo ou nada sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Visão perto até a morte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura onda. E aqui com a gente nossos primos lá do Guajará, tá aqui. Valeu, garoto. Hoje perdi meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirar. De boa, fazendo derrame de gelada. Banda Os Bronze, bora ver. A maior referência em melody. Ah, se tu soubesse, se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. E um lado? Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que o meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel. E quem souber, pode cantar bem alto aí, pode soltar a voz. Vida, tentativa de vão. Tentar? Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer. E a nossa equipe mais pobre do Bacuri tá aqui com a gente, valeu! Manda, manda, manda, Hendrix, Hendrix. DJ Junior, DJ Junior. Situação. A situação é difícil. Luciano Santos, o partido dos mal falados. Um forte abraço aqui do Júnior. Tá aqui com a gente. Não quero. Vai. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. O Lauro, lá de Santa Isabel, tá aqui com a gente também. Fala, Lauro! Quem ama você, ele mente, está claro que não quer que vá. E você? O coração jamais vai poder aceitar o carinho. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Joga pra cima e doida. E doida, e doida, e doida. E doida, e doida. As meninas! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba e não ia dar. Aí ela cresceu. Agora que cresci, você. Alô, meu amigo Oswaldo! Agora tô e eu. Providencia um balde de água pro seu amigo, vai, Oswaldo! Bora pra cima! É! Tudo muda. O meu grande amigo Pescada Amarela tá aqui com a gente. Fala, Pescada. Tudo muda. Agora você quem corre atrás. Não, não, não dá. CD ao vivo, viu, gente? Na parte do cobiçado, na parte do Fábio. E já estamos gravando a parte do eletrizante. Corre, cubra o teu, pra ficar de recordação dessa festa muito top. Desculpa, nunca te caí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Um abraço, meu parceiro Helder. Mais uma chance. E a sua bebezinha. Já tentei. Pia! E o filho dele, Gustavo, tá com a gente. Nem vem dizer. Fica comigo, amor. É nesse ritmo aqui, ó. Como é que é? toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deixa no batidão, deixa no batidão. Vai. 3, 2, 1 e 2. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Desca. Bola pra fora, pra fora, pra fora. Aí bola pra frente, rapaz, piriquim. Equipe! Força jovem! Caiaque, o Anderson Messias, o Tico Vinícius! Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Deixa eu tocar meu sax. Vamos começar mais ou menos assim. Isso aqui tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Isso aqui tá solteiro. De beijar na boca do vinho. Joga pra cima. Joga, joga, joga pra cima. Joga, joga, joga, joga. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, tá muito doido. Bagulho, bagulho doido. Bagulho, tá muito doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Doida, garoto, vai. Bagulho doido. Pacote em cima da mesa hoje, hein? Joga, joga, joga, joga lá pra cima. Quero ver na pressão, pressão, pressão, pressão. Alô, minha produção! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí nessas horas. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Quem tá afim de beijar na boca, dá o grito! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Cadê o gritinho das virgens? Apaga a luz, apaga a luz, apaga, apaga a luz, apaga, apaga, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Eu quero na pressão. Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga. Joga lá pra cima, joga, joga lá pra cima. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Joga pra cima. Joga a mão, joga. Isso, isso, isso, isso, isso. Segura, DJ. Segura, segura, segura, segura, segura. Vai, vai. Vai, eletricente, vai, vai, eletricente. Vai, eletricente, vai, eletricente. Vai acelerar, vai acelerar, vai acelerar. Direita, gira, gira pra direita. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira pra direita, gira pra direita, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Muita gente bonita e solteira na direita, né? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. esquerda. Gira, gira, gira. Gira pra esquerda. Isso, ao lado esquerdo, ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Toma, toma, toma. Olha o robozão, olha o robozão, olha o robozão. Coloca no meião essa parada. Let's go. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande passate, mora o tempo. O som dos moleques dois. E a família GDC, os criticados, alô magistral, DJ Léo. O Léo tá por aí, tá? DJ, chega aí, DJ! Ai, ai, ai, amor. Quem tá tocando? Júnior Eletrizante. Júnior. Roubaste meus sentimentos. Vai, Júnior! Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Minha amiga Adriana. E o Biro curtindo o roda aqui com a gente, equipe. Pega tô de boa, amor. Ai, ai. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Olha, amor. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te dou. Doente de amor. Que teu amigo que levou chifre, Jair. Aponta pro teu amigo que já levou um chifre. Aponta pra tua amiga que já levou um chifre também aí. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tenho certeza que vocês sabem essa aqui, ó. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com minha letra. Deixa esse desgraçado da caneta azul pra lá. Olha pro teu amigo que já sofreu muito, tá sofrendo. Olha pra tua amiga que tá sofrendo aí também. E fala pra ela assim: só sofre de amor que não conhece o Robson. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Lucas, lá de Brasília, e o Kaique. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. No batidão, no batidão, no batidão. No batidão, no batidão. Vai DJ, vai DJ, vai DJ. Vai lembrando o pai, vai lembrando o pai. Vai lembrando, vai, vai lembrando, vai. Aperta mais uma. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas, o mal. Quem souber pode cantar, vai. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E as canções arrumam uma maneira de poder te falar de amar você. Te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora. Vem embora, vem embora. O que que tá faltando? Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo, não rola muito tempo. Vai DJ, deixa ela batida. Deixa ela batida, deixa ela batida. Deixa ela batida. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Como é que tu tá hoje aí, deixa eu ver. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Vamos se doidar, vamos se doidar. 3, 2, 1. Não vou aceitar suas insinuações. Você quer? Eu mereço. E no telão do Hobby, Casa de Carne São Domingos, do meu empresário Saúde, o homem que comanda a feira da Mundurucus, sempre fechado com o Júnior. Quero fazer tudo que eu sempre quis, porque eu mereço, porque eu mereço amar e ser feliz, amar e ser feliz. Estúdio TI Produções. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Olha o hino! Robson! O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. TI Produções. Tentei e não deu pra esquecer. Beijo que você me deu, momentos inesquecíveis que passamos você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair, quero me divertir. Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. Aqui com a gente. Boa, louco. Bora, Platina, meu parceiro. Isso aí, bora, Henrique e Carina, tamo junto. Marquês. Bora girar. Yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level, the heart, rock de DJ daqui a pouco, you are styling, vai ressaltar, olha o cobrador, nosso artilheiro, toca do bigodinho. Gente, por favor, você aí que comprou o tacacá, por favor, devolver a cuia do tacacá, tá bom, gente? Por favor. Bora devolver a cuia pra rolar a segunda remessa. Vamos dançar! A alegria chegou! Alô, Japuíra! E aí, Valtinho, o homem do furacão! Chegou, o som do povo começa a posição. Poderoso vai dar. É fera! Tudo que existe em qualidade, este som. Todo nego você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vamos. Quero ressaltar também. Quando vai. E mandar um forte abraço a toda a nossa Polícia Militar do Estado do Pará, que está aqui com a gente, dando o máximo apoio possível. Um forte abraço, meu amigo Joel, meu amigo Caju. Um forte abraço aqui no seu parceiro Eletrizante, viu, a nós? DJ Júnior Eletrizante. Sabe dançar, pega a morena e pega a lourinha, faz o caqueado, vai fazendo o caqueado, pega ela, bora dançar, bora dançar, vamos dançar, vamos dançar. Arrepia. Luciano Santos, o Marquinho dos Mal Falados, tá aqui comigo. Já já tem a música do arrepiadinho, viu, Fábio? bora soltar, gente. Daqui a pouquinho tem o show do Jefferson no palco. Muita coisa boa, muitas surpresas pra vocês aí, viu? Depois volta o Fábio, depois volta o Cobiçado. E assim a gente segue até 6 da manhã. Quero mandar um forte abraço, meu paizão Adi. Ele e toda a galera lá de Garapé Mirim. Você vai dançar. Bora, paizão, pra cima. Dançou a roça, tu. Bibi Mix, o Emerson, lá de só os primos. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Dançou é consagrado, melhor da região. DJ Jefferson. Jalari, Jefferson, boa noite, bom dia pra você, garoto. E aí, Juninho, que festa bacana hoje aqui no Japuíra. Daqui a pouquinho tem o show. Você detona, você estremece. Vai pra cima, eletrizante, eletrizante. Vai, eletrizante. Toma, toma, toma, toma. E aqui com a gente a nossa equipe Mais Pálvora. Mais Pálvora, peru. Mais Pálvora. Tá ao lado, um forte abraço, viu? Toma, toma na batida. Toma, toma na batida. Toma, toma na batida. Vou apertar mais uma. Vou apertar mais uma. Pro cara lembrar, relembrar. Assim, ó. Robson. Mega Robson. Hobby. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe. Mas já toca mais. How do you feel the way I do about you now? Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Venha prestigiar o maior show de aparelhagens do Pará. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Bora dançar um pouquinho agarradinho agora. Vamos lá, vamos lá. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui. Pra quem gosta! Que me mantenha perto de você. Posso fazer cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos. Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, beijo, vai. Testa esse beijo em mim antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Chega no ouvido dela e fala: sou novo pra viver com você, uma história de amor. Aperta mais um pouco ela. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso. Tenente Mariano. Ciência. E aí, Mariano? Tenho medo da. Bora dançar, meu filho. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português, geografia e inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh, prova de amor. Oh, oh, oh, prova de amor. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Vai, eletrizante! E além do meu corpo, meu coração. Alô, Fagner! E no dedo do espetacular, Salão do Léo! Aumentando o melhor salão do bairro do Guamá. A tentação. Olha a barba! Ei! É que eu já sei. Alô, Irã! Como eu sou. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Vai. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Tu te lembra da última vez, né? Eu não tenho medo. Prepara a cadeira. Mas tenho da solidão. Tá gravando, quero ver ele também. Tão difícil pra explicar. Agarrado nesse house mix. Sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Banda 007. So many lovers, too many nights. Face in the mirror that keeps you alive. So close together, so far. Sem tirar de dentro. I'm so afraid without you. Alô, Japuíra. We're on the river I never cross. Wind and the ocean. A tradição. I still believe that you cry for me. Divino Espírito Santo. Uma das maiores do Marajó. Trazendo o Robozão. Like a fool. Robson. I was reading. Dali, meu Robson. Meu grande amigo Roberto, Charles, o Osvaldo, o Mauro, o Edberto, a Edna, o Mário e a Raquel. A direção dessa linda festa. Muito obrigado. Alô, Marley. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Pouco a pouco eu te perdia. Os nossos primos do Guajará aqui com a gente. E aquele louco amor inesquecível, tirar do coração é impossível. Eu te amo. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. E aí, Gotinho? Corte de cantação, filé? Vou te contar. Pode crer, pode crer. Ela errou. O Voltinho é o quê? É fera. Ela errou. Tudo em casa. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela. Alô, Fábio. Encaixou. O erro Jesus. Dela é não ser você. Então, treme. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ida e volta. Isso que é bonito, a galera dançando. Vamos dançar. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, agradecer. É uma minha, outra dele. Aperta ela! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso. Tá aí, Araújo! Amorei! Estética! Como se fosse. E emagrecedores no telão! Como tenho vontade. Como eu queria estar junto. Alô, Japa! E te dar um beijo. Ainda não finaliza esse, meu filho. Mas como não posso ter. Quando acaba esse, bota pra gravar outro, viu? Agora vontade. E você? Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra quem insistir nesse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. Deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não. Quem gosta da sequência, meu paizão Adir? Não conhece o beija-flor. Bora ver, meu filho. Ele lhe apresenta amor. Um abraço, meu paizão Adir. Toda a galera de Garapé Mirim. E já manda avisar que logo, logo o Robson tá chegando aí, viu? Bora pra cima. Vamos dançar. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Olha o pai do Batata. Ai, que saudade de um beijo. Alô, Irã, desce o robô aqui, Irã, rapidinho. Que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. Amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Manda 007. Aí quando der 6 da manhã, tu vai pra tua casa e ela tá te esperando mil grau. Eu cheguei em frente ao portão. E o cachorro? Meu cachorro me sorriu latindo. Até o cachorro ela matou me esperando. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. O meu amigo Marquinho. Eu voltei. Alô, Aquinho. Alô, Aquinho. Você tá em boa companhia, viu, Marquinho? Eu vou. Você tá com o pai do Blaster. Agora pra ficar. Água. Porque com açúcar. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. É o meu lugar. Vamos chegar lá. Eu voltei. Pras coisas que eu deixei, eu voltei. E agora fala que me ama. Tu é doida? E agora que Moacy, mas o Marcel, Adailson, Cristiano da Vila Isabel, curtindo o Rob. Diz que morre de amor por mim. Agora sofrido. Você agora é espetacular.